são criminosos assassinatos e a perícia procurando provas. Como é que é, neguinho? Foi você? Descarta essa hipótese que eu não tenho nada a ver. Eu sou suspeito e no gueto ainda sobrevivo. Você não vai me forçar a assinar este homicídio. Tantas lembranças de tudo que vi, anotado numa folha, fez eu refletir. Um atestado de óbito de aliados mortos em Samambaia. O laudo indicado, tocaia. Poder criminoso, associação ao tráfico. Exame balístico pra resolver mais um caso. Pede prisão temporária para o principal suspeito. Na primeira oportunidade, no pilantra ele senta o e dedo. E no momento de agora, enquanto outros nascem, alguém dispara e a bala perdida invade a casa e se fudeu. Quem não tinha nada a ver, o crime não pede licença pra abraçar você. Lembranças criminosas de tiros, corpos incinerados, voz de calafrio. Quando lembro dos manos jaulados pedindo socorro e sendo ignorados. Nativo psicopata deixa mais um estocado. Terrorismo bate na porta da sua casa e o pivete que engatilha a pistola e aponta na sua cara. Chegou a hora do pânico pra você. Será que alguém vai morrer? Dinheiro na meia de deputado, tanta corrupção que incentiva o crime organizado. Na Samamba, a criança foi assassinada com travesseiro na cabeça, um tiro de 12 na cara. Tá disparado o índice de homicídios. O clima é de tensão dentro dos presídios. Na rua escalam a máquina e colocam na sua cabeça. Se não passar o dinheiro, pode ter certeza que é treta. No Rio de Janeiro executaram um subsecretário. Em Brasília, protesto no plenário. São Paulo, cidade refém das águas. A enxurrada que vai desaqueando as casas. O craque sequestra seu filho sem sua permissão. Ele sonhava com medicina e hoje tá com 3-8. Mataram o ex-ministro, mulher e a empregada. No plano piloto, com uma pá de facada. Lembranças criminosas de tiros, corpos incinerados. Voz de calafrio quando lembro dos manos jaulados pedindo socorro e sendo ignorados. Nativo psicopata deixa mais um estocado. Terrorismo bate na porta da sua casa e o pivete que engatilha a pistola e aponta na sua cara. Chegou a hora do pânico pra você. Será que alguém vai morrer? Milhares de corpos no Haiti, gritos embaixo dos escombros. Mais de 100 mil soterrados por causa de terremotos longos. Quantos manos que se perderam no vício de fumar crack. Vejo o sofrimento das mães nas comunidades. Carros importados, lucrado no tráfico. Bright na mesa, na minha mente há total certeza. Não quero isso pra mim, nem apressar meu fim com clareza. Deus é a minha fortaleza. 50 gotas no seu corpo, o que você iria fazer? Eu prefere ver seu filho sendo levado na barca da GPT. Enxame de ladrão na quebrada, maquinado. Se descobre o grave do pilantra, um corpo sangrando. Vários mortos no deslizamento em Angra dos Reis. Vários trutas condenados no xadrez. Do prédio, filho arremessado, em seguida o pai se joga. Podem preparar a cola. Lembranças criminosas de tiros, corpos incinerados. Voz de calafrio quando lembro dos manos jaulados pedindo socorro e sendo ignorados. Nativo psicopata deixa mais um estocado. Terrorismo bate na porta da sua casa e o pivete que engatilha a pistola e aponta na sua cara.